Hey. Aê. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Essa daqui vai pra todos os alienígenas, que vivem no nosso planeta, tá ligado? Assim como eu, que sofre preconceito. Aí, Vênus, essa é pra vocês. Lá do infinito do universo, aliens da rima. Essa letra foi escrita pelo ET de Varginha. Corpo celeste, ecoa rap no espaço. Com uma nave espacial caindo aos pedaços. Que só pegar no tranco, fudeu, faltou urânio. Deve ter naquele planetinha azul, ó estranho. Será que tem ou não? Combustível? Vou usar lá. Pode crer, vai lá, mano. Batidas elevadas, o cósmico da palavra. O rap é o som aqui ou em qualquer galáxia. Me diga, quem tem coragem nesse planetinha de desafiar no freestyle o ET de Varginha? Ninguém, pois bem, apresento pros irmãos o novo hit do verão, sucesso em Vênus e Plutão. Pra ET nenhum botar defeito, voa lá. Federação República do Sistema Solar. Há milhões de anos luz daqui surge um planeta cercado por água, ar e muita natureza, onde a vida inteligente é o que me interessa. Autorização da MIB, bem-vindo à Terra. Nossa missão não é de guerra, eu vim em paz. Mas os meus poderes cósmicos já não funcionam mais. Então ouça o rap de outro mundo em seu mundo. Rimas que fazem sucesso até nas rádios de Mercúrio. Sou um alienígena, bem caipira fora. Nascido em Vênus, naturalizado em Ponta Grossa. Forçando o R, dá pra ver quando eu falo porta. Ou será porta? Porra, mas o que isso importa? Eu tô portando um armamento ilegal. O microfone na mão e o banco fazendo um squat espacial. No melhor estilo underground. Aí, vamos dar um salve pra tribo alienígena. Todos alienígenas, underground. Do rap nacional. Aí, aí. Invasão com picape, microfone, spray. Invadindo a terra igual no filme Independence Day. Alien, muito bem, minha rima impossível detê-la. Cheguei aqui depois de uma jornada nas estrelas. Um objeto voador, eu parei aqui em PG. Vim de outro planeta igual ao Fio ET. Sou um pequeno alien, só mais um Zé Ninguém. Que faz rap por amor e não pra agradar ninguém. E tenho fólogos decodificando a minha letra. Encontraram vida inteligente em outro planeta. Que treta, fiz um contato interurbano. Liguei a cobrar pra Marte. Alô, alô, marciano. Eu quero minha caneta espacial desintegradora, que dispara rimas como uma metralhadora em todas as direções e quebra o silêncio noturno. Enquanto o Banga faz scratch com os anéis de Saturno, Netuno, Urano, Mercúrio, Vênus e Marte. Invasão alienígena, segunda parte. Sou guerreiro brasileiro, afro-euro-indígena. Letra de outro mundo do rapper alienígena. Posei nesse planeta, o Brasil foi o local. Cheguei aqui bem antes de Pedro Álvares Cabral. Eu já fazia rap quando ele chegou aqui. Fazia meu freestyle podre em Tupi Guarani. Aham. Pula base, pula base, pula base, pula. Pula base, pula base, pula. Pula, é, tá com Deus, não é brincadeira não. Tá com Deus, não é. Das últimas trombetas, derrubando a besta com a lança de São Jorge, a benção da Madre Teresa. É como um milagre, fortificando o rap, multiplicação de rimas de uma forma celeste. As nuvens se abrem, os anjos descem de skate, anunciando as boas novas à nossa gente. O salmo sagrado é inspiração pra vários rappers que pregam o bem. As rimas soam como preces no jardim do Éden. Eu sento fruto proibido, serpente malvada acabou com o paraíso. Mas quem crê na luz confia em Jesus, Ave Maria. Rap é religião, vou meter a China. Fantasma não assusta os que andam com arcanjos, expulsando demônios com seus microfones santos. Fazendo o sinal da cruz, eu vou chegando. Salve sabotagem, que do rap já é anjo. Meu louvor ao Senhor, onde eu for, onde eu tô. Pois eu sou quem eu sou, porque Deus me criou. Derrame sobre mim e sobre todos os meus manos a bênção do divino Espírito Santo. Porque o crime não é o creme, não tem gosto de maçã. Nesse caminho você vai direto ao Satã. No mundo guerra santa, o Papa se espanta com o microfone. Eu levo levanto a bandeira branca da paz. Pra quem pensou que o rap é do diabo, eu faço orações em rima e provo o contrário. Tem católico, tem crente, tem budista e tem ateu. Agora tem ateia do rap, fé em Deus. Não é brincadeira não, estou falando sério. Tá com Deus. Festa de rap no céu, anjo Gabriel convida. Um arcanjo improvisa enquanto outro faz a batida. Os portões estão abertos pra entrar, não paga nada. São Pedro de calça larga tá cuidando da entrada. Ao som da harpa de um anjo largado, Jesus Cristo entrou no clima, até virou boné pro lado. Dançou break, fez scratch, também fez um grafite. Depois mandou uma rima enquanto o anjo fez o beatbox. Depois desafiou Judas Iscariotes pra aquela famosa batalha de freestyle. Judas ficou travado igual no filme 8 Mile. Chegou no fim da festa e todo mundo foi embora pro Federação. E numa festa dessas, demora, ainda não é a hora, demora. Eu sigo em terra firme buscando sabedoria pra transformar num sermão, numa bela poesia. A mensagem divina transforma sem rima e não para. Um salve pra Jesus aí, ele é o cara que me mostra a luz em meio a tanta escuridão. Ilumina a mina escura e guia o Federação. Faço minhas orações voltado para a Meca, que atire a primeira pedra, aquele que não peca. Faço o sinal da cruz e peço proteção. Em uma mão carrego a Bíblia, na outra o Alcorão. Muçulmano como mal, com assalamu alaikum, irmão. Fé em Deus, salve o rap, a minha religião. Ao som das últimas trombetas, derrubando a besta, com a lança de São Jorge, a benção da Madre Teresa. É como um milagre, fortificando o rap, multiplicação de rimas de uma forma celeste. Tá com Deus. Louvado seja o Senhor, irmão. Deus existe em todos e de várias formas. Três anos de atitude. Três anos de atitude. Três anos de atitude, rimando um bebolado. Tudo falado é vera, essa rima não entrego. Botando fogo na rima, ensinamento de nerd. Soma na rima da vez, pegada de camponês. Toca o fundo prisioneiro com o herdeiro do rei, vem. Viu carteira brasileiro, andando pelo carreiro, fumando paeiro. Essa de ponta grossa, mas o que pera fora, que curte. Velho milongueiro na vitela, vamos embora, que agora é a hora. O capo não demora, o camarão encosta pra ouvir nossa história. História horripilante, ho ho, não é o bicho papão, mas é o terror. Que vou na minha, faça minha, linha usa minha, rima mantém minha. Vida, vida é fácil, pra que esse candidato no Senado, na próxima eleição fazendo cara de coitado. Vem aqui, que essa daqui é de vocês, no reino da favela, todo vagabundo é rei. Falando pra caralho, porra, tô mó chato, 06 papagaio. Eu não sou 57, meu artigo é a rima. Federação República, precisa camisa, usando inteligência, porque o rap é uma ciência. Vugo 06, o bate da caneta ao ataque, avante. Em busca da vitória, guerreiro de zumbi, muda o ciclo da história. Não tenho uma levada futurística do sombra, não sou fascinada, mas a minha rima é louca. Me dá um microfone que eu te mostro uma parada. A minha voz é como uma toca na rachada. Ninguém nessa cantou, mas pra rima nós temos dono de Deus, o redentor e na terra o nosso som. Microfone é uma espada que fere, mas não mata. A tropa de bambata, agora contra-ataca. JB na humilde, assim subindo no ringue, falando sobre o Lima, Dali Martin Luther King. Seguindo a evolução de espécie rara em extinção do MC verdadeiro que faz rap com o coração. Sem competição, união prevalece. Rap é sagrado, cada vez é uma prece. Descendente africano protegido por algum espírito guerreiro que não teme mal algum. Diferença na minha bala, mas preto velho me fala que eu nasci com o pé direito pisando lança. Exala por Egito, diretor em sua toma, estou na cena. Eu sou gladiador, mas sigo o palco a minha arena. Louco anel coco, sou rapero louco. Centro com no bolso, me mantenho no jogo. Mike pega fogo, eu rimo pisando em brasa. Um anjo negro aqui é padre, não tem asa. Tipo show de mágica, direto da favela, palavras que aparecem de você menos espera. Sempre devagar, sem pressa, vou na raça. Até a perda do sushi me ultrapassa. Parece que não pare, se espalha pelo mundo. Eu vou rimando até os 45 do segundo. Seguindo o rei zumbi, tudo que ele ensinou. Resistência, sempre respeito e muito amor. Muito amor. Pois a rima é minha cara. Pois a rima é minha cara. Pois a rima é minha cara. Que destrói sua memória. Federação Republicana pré-história. Viemos do passado, ligado, mas viemos pra ficar. Com chip na cabeça e programados pra rimar. Satélites espaciais lançados no espaço. O homem alcançando o avanço tecnológico, controlando a humanidade na ponta dos dedos. Digite a senha, aperte enter, mande o e-mail. Depois converse com o mano que tá lá na China. E nós atrás de um computer de terceira linha. Mundo globalizado, computadorizado. Eu tô muito atrasado, porque eu vim do passado. Objeto voador não identificado. Pousou no quintal da minha casa, eu fiz o contato. ET de Varginha, boné virado pro lado. Camisa do Federação, no peito estampado. Disse que tava dando só um rolê na galáxia, mas pousou na Terra para ver a mulherada. E eu perguntei como é que tava lá no seu planeta. E ele disse: computação é coisa que não entra na cabeça do molequinho que só usa papel e caneta pra fazer rima, mas tá complicado hoje em dia. MPC e SP pra fazer batida, que nem dizia e diz a minha tia Ivonete. Eita trocinho complicado esse tal de internet. O homem foi à Lua, o homem foi a Marte, descobriu a teoria da relatividade. Como se não bastasse, ainda clonou a Dolly. Mas pra querer ser igual Deus, sangue aí não pode. Inteligência artificial que nem Matrix, efeitos especiais igual Steven Spielberg. Eu sou medieval do tempo da Joana Dark. Eu sou mais primitivo que o Fred e o Barney. Se me pergunta do que eu não sei de nada. Mas o mundo tá sendo controlado pela NASA. Agentes secretos no Brasil desde 82 trabalham para o setor Alpha 32. Vírus de computador que destrói sua memória. Federação República da pré-história. Viemos do passado, mas viemos pra ficar. Com chip na cabeça e programados pra rimar. Silencioso invasor com o estilo de um hacker. E mais uma missão, JB Skywalker. A força está comigo, lado negro eu defendo. Mas seu assunto é hardware, software eu não entendo. Tô vendo avanço tecnológico em vários lugares. Computadores, celulares e ogivas nucleares. Radares me rastreiam, as máquinas me odeiam. Os computadores travam quando eu digito meu e-mail. Eu não entendo, sou eu que tô errado ou é o teclado. Digito a minha senha e tenho acesso negado. Tô muito antiquado, virei peça de museu. Querem me substituir por um MC bem melhor do que eu. Mas MC robotizado não me substituiria. Eu tiro ele da tomada ou descarrego a bateria. A máquina nunca tomará o meu lugar. Não vão me desativar, porque eu vou continuar trabalhando com rap na linha de produção. A minha mão de obra é indispensável na fabricação de boas rimas, de várias letras que a gente inventa com microfone muito avançado pra década de 60. E o DJ sempre faz scratch pra que ninguém se decepcione. Só que essa picape mais parece um gramofone. Pra deixar pra todo mundo uma mensagem eterna, grafiteiro faz sua arte na parede da caverna. Com o B-Boy na pista, a resistência está completa. Ataque ao Alpha 32, a organização secreta. Um vírus de computador que destrói sua memória. Federação República da pré-história. Viemos do passado, mas viemos pra ficar. Com chip na cabeça e programados pra rimar. Programados pra rimar. Desde já, nosso fascinante, carinhoso, especial, atencioso, cauteloso e cordial, merecido, caloroso e honesto, sincero, qualificado e sempre querido, muito obrigado. Muito obrigado. Com a ajuda de São Jorge eu mato um dragão por dia. Anjo negro ultrapassando as barreiras que a própria mente cria. Não é uma utopia, harmonia que eu procuro. Derrubo o muro imaginário que limita nossos atos. Que nem lá em Berlim deixo esse muro em pedaços. Desato todos os laços que me tornam prisioneiro. Liberto a minha mente e viajo o mundo inteiro. Primeiro eu atravesso o portal do mundo místico. Me torno um anjo cabalístico, um guerreiro mítico. Medito pra encontrar o equilíbrio entre eu e o universo, corpo, mente, alma e espírito. Rap é o que eu preciso pra embarcar nessa viagem. A mensagem é passagem pra uma outra dimensão. A rima positiva é minha forma de reflexão. A oração que mantém pra sempre acesa a chama da paz interior, como falou Dalai Lama. Energia que emana, um mantra torna a minha alma grande. Na busca da verdade como Mahatma Gandhi. A mente se expande como se fosse magia. Força vital que ativa os sete pontos de energia e cria um estado que impressiona. Deixa a mente mais aberta do que as pernas da Madonna. Be Pequeno anjo negro pela terra de gigantes. Minha passagem pela esfera não será irrelevante. Flores contra armas, façam suas malas. Agora dá-se início à viagem das suas almas. O pequeno anjo negro pela terra de gigantes. Minha passagem pela esfera não será irrelevante. Flores contra armas, façam suas malas. Agora dá-se início à viagem das suas almas. A viagem das suas almas. Meu coração, sagrado templo, onde só sobraram escombros. Aqui busco refúgio e força, como escravos nos quilombos. Pequeno gafanhoto, atento ao honorável mestre. Caboclinho comum, dando meus passos no rap. Quando eu lembro um por um, cada um dos ensinamentos daqueles velhos mestres, naqueles velhos tempos. Eu elevo a minha alma ao ponto máximo possível, perto dos anjos, anjo negro no meu mundo incrível. Flutuando no céu, guiado pelo som eu sigo. No universo infinito, levando o rap comigo. Por todas as constelações, todos os lugares, pelos sete mares, novos ares eu respiro. Sou mal visto, mal vestido, mesmo assim eu vou mais longe. Eu sei, não é de hoje, o hábito não faz o monge. Batida, levada, scratch, a união perfeita. 16 toneladas carrego só na mão direita. Sempre atento aos ensinamentos do mentor. Discípulo disciplinado, eu sou um mero seguidor do rap. Pequeno aprendiz, servo da plebe. Encontre o seu caminho, o anjo negro se despede. O anjo negro se despede. Pequeno anjo negro pela terra de gigantes. Minha passagem pela esfera não será irrelevante. Flores contra armas, façam suas malas. Agora dá-se início à viagem das suas almas. O pequeno anjo negro pela terra de gigantes. Minha passagem pela esfera não será irrelevante. Flores contra armas, façam suas malas. Agora dá-se início à viagem das suas almas. A viagem das suas almas. Atravessamos a cidade até chegar na sua casa. Você não deu muita bola pra mim, mais que nada. Eu liguei no seu telefone, cê nem lembra disso. Conversamos um pouquinho e ficou só nisso. Se é assim que tem que ser, então é desse jeito. Tudo feito, por mim tá tudo perfeito. Essa é dedicada pra você, que entrou na minha vida sem pedir e saiu sem me dizer. Essa é pra tocar só no seu rádio, te esquecer não é tão fácil, então eu faço essa rima pra você. Vou dizer, eu merecia meu chibatada nas costas por fazer você sofrer assim dessa forma, sem merecer. Porque você é linda, não tem nem como descrever. Você é mais do que linda, só os caras vendo pra saber. Seu sorriso é uma fonte, eu te quero de monte. Cê me inspira a fazer rimas que me levam pra longe. É por sua causa que hoje existem poucos monges. Só contigo que atravesso qualquer tipo de ponte. Pensei em você de dia, pensei em você de noite. E só pra variar, eu tô pensando em você hoje. Caralho, tá apaixonado, hein? Essa é dedicada pra você, que entrou na minha vida sem pedir e saiu sem me dizer. Essa é pra tocar só no seu rádio, te esquecer não é tão fácil, então eu faço essa rima pra você. Essa Essa é dedicada pra você que entrou na minha vida sem pedir e saiu sem me dizer. Essa é pra tocar só no seu rádio, te esquecer não é tão fácil, então eu faço essa rima pra você. Segunda vez que o destino pôs você no meu caminho, eu achei lindo, olhei, você tava sorrindo. Você olhou, cumprimentou, mas nem lembrou de mim. Pensei, essa história ainda não chegou ao fim. E foi assim, como num passe de mágica, a gente ficou junto, foi uma coisa fantástica. De rolê na cidade sem destino, e no final de tudo um belo vinho tinto. E quem diria que um dia isso ia acabar? Por minha causa eu admito, mas deixa pra lá. Não tive oportunidade de te dizer, mas agora eu digo que eu sou louco por você. Ensinando pra Elisete as canções de canção do amor de bar. Vamos improvisar então? Só. Mas. Quem a gente começa? Ah. Não, eu sei que é dona da casa, hein, né, cara? Podreira, hein, Alex? Pode crer, então. Freestylezinha, na moral. Mais ou menos assim. Eu vou mandar o meu freestyle, a minha rima. E o beatbox é assinado pelo Farinha. E tô ligado que essa é a pira. O Farinha vai sair curtindo o show do Ira. Assim que é, tem que ser, rolê tranquilo, tomando um chopp. Só que o vizinho não vai tá lá. Então tá bom, eu tô aqui no JB e o freestyle tá saindo bom. E se esquentar o café, nós vamos comer. Eu quero, tô com fome, a barriga tá começando a roncar. Fazer o quê? Fazer o quê? A JB, eu deixo pra você. Com essa ideia de comer, cê tá falando besteira. Qual que é agora? Virou ladrão de geladeira e resolveu assaltar minha casa. Esse é o beatbox, não é o beat do Baza. A gente manda rima aqui tranquilo, sempre fazendo sempre um improviso. E seja em cima do beatbox ou em cima da base pronta, a gente manda rima e deixa a mulherada tonta. Tipo uma lontra, eu vou mostrando habilidade, fazendo freestyle, e o freestyle é de verdade. Fazendo um improviso que tá passando do vermelho, porque eu gosto muito bonita a imagem que eu vejo no espelho. E eu sou muito bonito, todo mundo já tá ligado. Vários já subiu e as mina mandando recado. Só que isso é mentira, porque todo mundo me acha feio. E eu só tenho apenas 1,5 metros. E vou passar pra você. Aí. Você é o dono, você é o dono, você é o dono. Será que é o dono do microfone? Não quer passar? Você aí, tá se flagrando. Agora eu chego com meu verso rimando. O JB é foda, ele é uma pira. Faltou a aula de geografia, como é que pode? E o cara tá faltando pra caralho e tá deixando todas as mulheres de lado. E esse negócio de assaltar geladeira não é minha cara. Eu chego e como na lata, porque é assim que tem que ser, pra rapaziada curtir. Mas tô com fome, será que a janta vai sair? Tô nem aí. A verdade é só curtir. Aí, Farinha, tá na hora de você sair, porque a tua mina tá te esperando e ela já tá ligando pra sua casa. E a dona Virgínia vai ficar de cara. Ai, meu filho, esse meu filho não vale nada. Puta que pariu. Aí, aí, aí. Aí. No freestyle, agora é JB que tá rimando. O Farinha pelo menos tem uma mina esperando. Só que é o problema que eu não tenho. Então eu corro atrás sempre pra ver se eu consigo. Só que eu não consigo, então eu olho só pro meu próprio umbigo. Porque eu tô sozinho no caminho, mas queria ter ela do lado. Então eu não tenho, então eu faço um rap improvisado, pra esquecer dos problemas do dia a dia. E eu acho gatas... Pô, sacanagem. Tá bom, assim, ó. Não sei mais o que falar, então eu vou dizer. O que cheiro ruim no quarto do JB? O que será que tem embaixo da cama? Será que tem um rato morto? Será que tem uma berlonha? Ah, puta que pariu. Brincadeira. É isso aí. É a rima do 06. Pode crer, JB. A vontade é crescer, tamo aí unido, Federação República, tudo tranquilo. Faltou o banga pra tomar um vinho, só que é mentira, nós tamo sem grana. Se tivesse, a gente tava no bar tomando uma gelada bem na manha. É isso aí, valeu irmão, vou passar o microfone pra você que é meu irmão. Meu irmão, meu irmão, meu irmão. Aí. A gente é irmão, mas é diferente a família. Então eu rimo e essa é nossa quadrilha. A quadrilha que só manda um som. É rap do bom, a qualquer momento, seja um bom momento bom. Caralho, eu não tô com fome, também não tô com sede. Aí farinha, só tá faltando se fazer o grafite na minha parede. Aí eu já pintei com o fundo azul. Então deixe bem, da hora. Senão eu mando você tomar nu. Porra, tamo ruim pra caralho no freestyle. Vamos atender não.